Atlético Mineiro, sem dúvida. No entanto, a seleção brasileira veio aqui fazer os treinamentos, ficou aonde? Não, pois é, respondendo a pergunta do Pedro, que ele disse, você treinou nos dois, né? Qual centramento é o melhor? E mais uma aqui, ó, do Lucas Felipe. O Orkut tá bombando aqui. Perguntando se você torce pro Atlético ou pro Cruzeiro. Pra você falar a verdade. Ele é louco, não, né?